Está começando o Qualcast Pula, o podcast do portal qualbotãopula.com. Começando o primeiro episódio do Qualcast Pula e vamos apresentar a ação dos participantes. Eu sou o Núbio e viva a morte do meu cérebro. Aqui quem fala é o MC Arguém e o funk é uma coisa tão boa que até o Word o entende como um erro. E aqui é a Mariana e a doença começou a se nacionalizar com o Fracão 2000. É isso mesmo, galera. Vamos falar sobre funk. Meu Deus. Funk. Meu Deus. Funk. Nas suas origens, o funk era uma coisa boa, né? Uma música bem trabalhada, exigia técnica e feeling dos instrumentistas. Isso aí, James Brown, hoje em cara? Dia, tudo James que você precisa é de uma lata. Você tem uma lata que tá batendo. Não, James Brown começou tudo, né, cara? Então, por favor. James Brown, grandíssimo James Brown. Então, como é o primeiro, a gente vai ter leitura de e-mails, né? Vamos fazer uma leitura de e-mails. Cada um abre o seu e-mail aí, a gente também... Tipo, no meu sempre chega. Tananã está seguindo você no Twitter. No meu nem isso. Cara, o meu chega demais. O Twitter é tão pop que ninguém me segue. Dizem que o primeiro twitteiro foi Jesus, né? Tinha vários seguidores. Então, a gente vai começar falando primeiro sobre a história do funk, verdadeiro funk norte-americano, né, cara? Vamos lá, um funk muito bom, teoricamente. Eu acho que assim, o funk... O que você definiria como funk, alguém? O norte-americano. Funk é uma mistura de gêneros, né? Tem influências de jazz, de blues e... Soul, né? Soul music tem soul muito music. Caramba. E aquele R&B. Miami Bass. Então, ele é bem característico mais da música negra, da black music norte-americana e foi desenvolvido mais ou menos a partir da década de 60. Para do amor todo dia, eu tenho sua malice, não conhece, vem provar. Principal, assim mesmo, foi James Brown, né, cara? Eu acho que ele... Até uma banda de funk, que ainda toca o funk antigo, norte-americano, chamada T-Korea. Sério? E é muito bom, os caras destroem. Não conhecia isso. Então, Mariana, você conhece alguma banda aí de funk também? Eu só achei um monte de nome que eu nunca ouvi falar. Tipo o bonde falar... do Tigrão 3. Não, mas eu falo assim, o funk norte-americano mesmo. Não, o que a gente mais conhece é o James Brown mesmo. O resto... Eu acho que é o que mais ficou famoso, aquela musiquinha I Feel Good, né? Todo mundo conhece. Uau! I Feel Good! Não. Tá bom mesmo. Chega. Cabecinha, tudo. Para na posição. Vai de tutão. A história do funk americano não é tão palpável pra gente quanto a do funk carioca, que tu sente risadas hilariantes. Então, assim como a Mariana falou, a doença começou a se nacionalizar com o Fracão 2000. Começa por aí, né? E assim, na verdade, você já tem uns funk mais antigos, só que nada de tanta explosão quanto essa porcaria de Fracão 2000. Porque mas há quem goste. Lembro, respeitar quem gosta, né, cara? Eu lembro que minha prima saiu que nem uma doida procurando em todos os camelôs o CD do Furacão 2000. Nossa senhora. Todo mundo procurava. Eu nunca procurei. Todo mundo não. E aí tinha o tal do Napster, né? Era a época do Napster e tal, essas coisas. E galera querendo baixar e tal, todos os novos hits do momento. E era tudo, vou passar serol na mão. Todo mundo passando serol na mão. Chamando de tigrão. É. Cara, minha irmã gravava fita cassete a partir da rádio. Caraca, então ela tinha muita música de funk, cara. Muita. Nossa. E eu acho que tem algumas fitas ainda guardadas. Algumas fitas guardadas. O verão já vem chegando, o Araguaia logo ali. Só qual era a tchutchuca curtidora de funk intensamente que não tinha aqueles sortinhos bad boy. Toda funkeira que se preze tinha que ter os shortinhos. É. Aquele que tem um olho em cada nádega, sabe? Desse tipo, né? Não tinha uma que não tinha. Ai, ai. Todas as festinhas de rua, os carros paravam, ligavam o som. E era disputando quem tinha o som melhor, né, cara? E não, até hoje tem isso. Até hoje tem muito disso. Mas quando era funk, funk e as tchutchucas com o shortinho bad boy. Isso aí. Muito bonito. Então, e o funk carioca, ele é bem diferente do norte-americano. Acho que ele é mais um tipo de música eletrônica que foi originado das favelas, eu acho. É mais um doente falando qualquer merda com uma batuque atrás. Então, aí os bailes funks começaram a ser mais difundidos, assim, mais na década de 80, aqui no Rio, né? E era muito influenciado pelos ritmos da Flórida, tipo Miami Bass, que trazia as músicas mais erotizadas e as batidas mais rápidas, assim. Aí até tem aqui um funk famoso, que é a regravação da música do Raul Seixas, o Rock das Aranhas. Caraca, Rock das Aranhas. Titanic! É horrível, cara, a música. E tipo, não tinha nenhum apelo político, né? As músicas. Porque igual, Raul Seixas tinha aquele negócio de apelo político. Não, o funk só tem apelo à tiração de roupas. Quanto menos não, na verdade, roupas, vai melhor. Antes dos anos 90 não era muito assim, não. Era mais pro lado do rap, o funk. É, da Black era Music. Era mais politizado, igual. Era mais falar sobre a situação deles lá na favela e tal e coisa. Foi depois, lá pros anos 90, que começou essa coisa que é hoje. É, e acho que nos anos 90 que começou os... Prostituição do funk, né? Prostituição do funk, isso aí. Podemos falar assim, isso algo é verdade. Então, aí na década de 90, assim, o funk começou a ser prostituído, como diz o nosso querido amigo. Acho que com a criação dos MC que fazia o freestyle e criava aquelas músicas da hora. É, porque tem uns MC que são tão criativos que só sabem falar de mulher pelada e sexo, né? Então, acho que foi por isso que começou a ser mais prostituída. O funk. A mesma coisa que você pegar um analfabeto, dar um laço pra ele e falar, faça uma redação pra mim. É. Vai sair só coisa bonita. É, tipo, nós fomos. O analfabeto não vai saber escrever, ô porra. Mas sabe falar, pô. Eu extremizei, eu levei ao extremo a minha comparação. Mas você falar que o analfabeto ia escrever nós e não sei o que lá, ele não ia conseguir nem desenhar as letras. Voltando à história do baile funk no Brasil, os MCs, ao invés de chamar, igual eles criavam os raps, eles chamavam de melô, né? Melô, é verdade. Caraca. Melô. Cara, melô é muito não, bom. Melô foi lindo. Vamos procurar. Tinha o melô da Xuxa, não tinha, cara? Tinha, velho. Tinha, velho. Tinha, eu não lembro, tinha. Não. Não? Melô da Xuxa. Nossa, massa. Peraí que eu fui procurar o melô da Xuxa aqui, não, mas eu não achei, não. Eu achei um trem do melô da Xuxa aqui. Ah. Então pronto, acharam alguma coisa. Ah, tá. Eu coloquei lá no Google, né? Melô da Xuxa. Aí, ó. Padre de Melo. É o primeiro. Como assim? Vai saber o que é isso aqui. Tem uma da Tati Quebra-Barraco que chama Espanhola. Você lembra, né, Mariana? Um amigo nosso cantava essa música. Sim, Mariana, olha o cara te botando na sujeira. Não, gente, vai. Que é isso? Lembra do amigo nosso que cantava essa música direto? Qual que é essa? Canta aí. Canta aí um pouquinho. Não, vou declamá-la. Lúvio, por favor, música de fundo triste. Ah. Vou começar mais ou menos assim, ó. Pode soltar, DJ. 3x. 3x. Dia na minha casa, sentada ouvindo a Tati. Eu sei que ela esculacha, mas só faltou um detalhe. A xota tá manjada e o cozinho também. Se liga, irmãzinha espanhola, dá também. Segue nos meus peitinhos, no meio vai a rola. Faça os movimentos que a porra vai na boca. 2x. Se o seu pinto é pequeno, não teve evolução. O cara tá bolado, vindo com o pau na mão. Já deu a noite inteira e tá toda ardidinha. Apela pra punheta antes que ele pede a bundinha. Ai, ai, ai. Voltamos ao refrão, voltamos ao refrão. Pegue nos meus peitinhos, no meio vai a rola. Faça os movimentos que a porra vai na boca. Cara, a te quebra barra. Então, acho que assim, na década de 90, o principal protagonista do funk aqui no Brasil mesmo foi o DJ Malboro, né? Que até hoje é um dos DJ mais famosos. É famosíssimo, assim, do cara, é famosíssimo. Então, acho que ele foi um dos protagonistas, assim, do funk mesmo no Brasil. Acho que levou o funk mais pra, vamos dizer, pra uma sociedade mais alta, né, cara? Eu acho que é isso. É, porque... assim, só uma curiosidade, não envolvendo esse assunto. Você sabe de onde sai o nome Bonde do Tigrão? Não. Bonde é o termo que eles utilizavam pra falar do... dos bondes. Não dos bondes. Não. do transporte dos presos. Eu não tenho certeza exatamente se é sobre os caras que pegavam os presos, mas era alguma coisa relacionada com prisão, sabe? Transferência de presos, essas coisas. Tá, e aí o Tigrão? Eles nomeavam os carros de bonde. Ah, e o Tigrão? O que tem aí? Não, o Tigrão é... sabe como é? Vilenagem mesmo. Tem que inventar alguma vilenagem pra pôr lá. Entendi. Mas o funk, vamos olhar o lado bom. O funk não é de todo ruim. É, pra quem é cérebro, se tem bunda, né, velho? Pra quem não tem cérebro, use a bunda. É, isso aí. Cara, mas o funk... Qual o melhor exemplo de modernidade disso? Mulher Melancia. Boa. Eu fiquei até com pena dela no dia que eu assisti o CQ-teste dela no CQC. Cara, eu fiquei com pena no dia que ela cantou Velocidade 6, cara. Você já ouviu aquela música Velocidade 6 dela? Não cheguei a tanto. Caramba. Não, eu não fui tão underground. Vai ser horrível, cara. It's not my problem. It's not my... Então, funk me lembra mulher bêbada dançando em festa, cara. Cara, é só ligar a música do funk, parece que elas ligam foda-se, né? E vão dançar funk. Não é assim. Não. O problema é a combinação. Quando você tem um funk tocando e você toma algumas... Toma algumas, só algumas. Você olha, ouve o funk, aí sim você liga o foda-se... E vai mostrar suas habilidades bundais. É, principalmente na faculdade, né? Na faculdade, na sala, ela mostra que ela é inteligente, é menina, intelectual. Chega nas festas funk, aí as habilidades bundais. Temos que ser versáteis. É. Hoje em dia o mundo precisa de pessoas com mentes abertas, ou não. Dizem que o funk aqui no Brasil foi criado porque de tanto eles ficar copiando a mesma música na fita cassete, recopiando, copiando de novo. A qualidade foi ficando tão ruim, cara, que chegou nessa merda que é hoje. Dizem por aí, né, cara? Só detalhezinho. Ai, ai. Oh, baby. Não, hoje em dia o funk também anda se renovando. Renovando? O funk se renova. Renovando, cara. Você tem que ter uma mudança de foco. Ah, é. Antes era focado nas tchutchucas, agora é nas piriguetes. É isso. Eu não quis dizer exatamente isso. Foi que, tipo assim, antigamente, o que o funk falava? Sexo, não sei o que lá e bababá. Hoje em dia, qualquer vídeo engraçado que tem na internet, eles pegam e fazem o funk daquele vídeo. É, cara, tem o funk do pica-pau, cara. Do pica-pau. Um dos que eu anotei aqui é o funk do sexo anal. Você já escutou? De onde que eles tirou o vídeo? Você nunca viu o vídeo do mulher que sai sarar? Não. Aquela mulher lá encostou, contraiu, relaxou. Ai, que susto! Você nunca viu? Não. Caraca! Depois você procura funk do sexo anal no YouTube. Ai, ai. Não, não, obrigado. Você conhece algum outro funk vileno, Mariana? Que funk que não é vileno? Não, é verdade. Não, não, tem alguns funk, temos exceções. Tem tipo, uma música do... Tá. Me fala uma exceção, cara, eu vou ficar não, muito não, feliz. Tem uma música do MC Serginho, não sei, tipo, que o cara, assim, é uma letra de boa, tranquila. Até que o Roberto Carlos chamou ele pra cantar com... E o Roberto Carlos cantou funk. Nossa. Com ele no palco dele. Não, eu lembro disso. Eu não lembro o nome e a música, mas isso é verdade, não tô mentindo. Não, mas é, eu tô lembrado disso, porque eu só não lembro que música que é. É um MC Serginho? É. Não quase... é Guinha Pocotó, não, né? Cara, eu imagino o Roberto Carlos cantando Guinha Pocotó. Pocotó. Minha Guinha Pocotó. Ah, lembrei que música que é. Qual? Se ela dança, eu danço. Isso, justamente. Super letra, viu? Não, mas vamos dizer que a música, pelo menos, não faz apelações sexuais e não descaradamente, né? É, não, isso é verdade. É uma das poucas. Incentiva, né, o uso de drogas, não incentiva a violência. Se você for ver, ele não é um funk batidão tão erotizado quanto os outros. Essa música especificamente, né? Uhum. Quanto o geral. Porque eu imagino o Roberto Carlos cantando lá. É. Fugiu a porra da letra da música. A do Tropa de Elite. Ah, aquela. Para. É, eu imagino o Roberto Carlos cantando. Nossa, ia ser. Ia ficar maravilhoso. Não, e as mulheres todas chorando e ia jogando flor lá, né, pra elas. Jogando flores ao mesmo tempo. Ia ser no mínimo hilário. Então, vamos falar sobre celebridades do funk atualmente. Celebridades do funk. Quem explodiu na época de 2000 foi o Bonde do Tigrão, né? É. Aí teve muita gente que pegou o vácuo deles e veio subindo junto. É, então, e agora eles estão renovando, né, cara? É aquilo que você falou, renovando. Eles estão fazendo sucesso de novo, aquele funk da cabecinha lá, né? Da cabecinha. Aqui tá do Bonde do Tigrão? É, aquele cabecinha, tudo. Cabecinha. Pior que é mesmo. Eu sabia que era deles. É deles. Eu tô aqui num site e realmente é deles. É, quem mais você conhece aí que faz sucesso e que toca funk? Ah, o próprio MC Serginho, né? É Serginho, cara, não é que eu tô falando certo. Cara, é Serginho ou Leozinho, cara? O Leozinho que é o do Se Ela Dança, Eu Danço. Ah, eu acho. É, não, é mesmo. Eu tô. E o Serginho aqui é o da Equinha Pocotó. É Leozinho mesmo. É verdade. Nós cometemos um. Não, canelada é coisa de nerdcast. Nossa, é bola fora. Bola fora. Então, tem esses dois aí também, mas se bem que eles estão meio apagadinhos, né? Esse trem do Leozinho é verdade. E o que eu vi, assim, do MC Leozinho, até agora, o que eu consegui ver, ele não tem tanta apelação sexual nas letras dele, não. Ah, bom. Porque o da Eguinha Pocotó, o alguma sim, lá. Por exemplo, tem uma música que chama Cachorrete. Tem aquela Spring Love. Por favor, deixe-me declamar a Cachorrete. Então toma, a Cachorrete só vive na minha cama. Então toma, a Cachorrete passeia na minha cama. Então toma, tu sai pra rua e quer dormir na minha cama. Então toma. Cara, agora o que eu não aguento em música funk é aquela sirenezinha de polícia, né, cara? Que tem todas. Verdade. Tem aquela sirenezinha, cara. É o que eles mais temem, né? Isso vem do pagode ou o pagode pegou do funk? Eu acho que vem do pagode. É mais antigo. Tem aquela banda aqui de corpo inteiro, né? Eles usam demais isso. Muito. Não, porque aqui em Uberlândia tem aquela vilenagem. sacanagem da galera passar de carro com som alto na rua, né, cara? Cara, isso é em todo o Brasil, eu cheguei a essa conclusão. É, é em todo o Brasil. Não tem um lugar onde isso não seja moda. Cara, mas igual, eu fui lá em São Paulo, Rio de Janeiro, não tem tanto, cara. Porque você, de certa forma, entre você ter um som mais potente que o do outro, dá um certo status, né, aqui na nossa terra. É, não, aqui é, na nossa terra. É tudo uma questão de status, quando você tem um som foda, quando você tem um carro foda, você tem status. E quando você tem status, você pega a mulher gata. Não tem jeito. Isso é verdade, Mariana? Bom, você como não... a figura feminina do nosso podcast. O lado feminino. Infelizmente, eu tenho que concordar. Não todas, tá? Não todas, mas grande parte. Pior que é só isso, tá bom, você tem carro, o som tá bom, lindo. Você chega na festa, balança a chave, né? Já cai cinco. É, cai pior cinco. Que é. Cai cinco da árvore. Não, peraí, depende da marca da chave. Eu chego lá, eu chego na festa com meu corcinha roxo lá, assim. Seu bombonzinho de uva. Não, o povo olha... O povo olha pra mim com cara de desprezadinho. Eu vou dar um carro novo pra esse cara. Mas até hoje nunca ninguém deu. Não sabe como é, né? A caridade tem certo limite. Ai, ai. Gente, eu achei um MC Leozinho do Recife, Eu Sou Mais Jesus. Olha o plágio, olha o plágio. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Eu Sou Mais Jesus. Agora até essas músicas gospel, tem funk? Cara, tem metal funk, gospel, tem funk gospel, pagode gospel. Eu não conheço funk gospel, mas eu tenho certeza que existe. Não, tem tudo gospel, cara. Não, metal gospel eu sei que tem, tanto é que eu curto umas bandas de metal gospel. Uhum. Não, tem aquela banda que tá fazendo sucesso, Rosas de Sarão, né, cara? Tem Oficina G3 e tem a banda Uberlandense Menahem. Os caras são muito bons. Menahem. Menahem? Menahem, pra eles tem um significado. Não sei o que, mas tem. O nome de banda dá um assunto pra podcast, viu? É mesmo. É, é tudo sem noção. A maioria. E agora vamos para a sessão piadas com alguém. Piada. Eu só tenho uma. Só tenho uma. Ah, não. Em relação ao funk, eu só tenho uma. Então mande sua piada em relação ao funk. A minha piada de funk. O caboclo, né, foi lá numa festa funk, tava afim de uma tchuquinha e tal, não conseguiu uma cachorra ou periguete. O máximo que ele conseguiu foi uma feiosa. Ah. Qual o nome do filme? O Tigrão e o Dragão. Caralho, não era pra te piar. Não, o funk é tão ruim que até as piadas de funk são horríveis. Você tem alguma aí? Qual a atriz que já nasceu dançando um funk? Não sei. Diga. A Creu Pires. Não! Tá que pariu! Não! Piada de funk é horrível. Esse foi o cara que fez a redação. O analfabeto que fez a redação. É. Foi. Ah, cadê? Tem mais? Deixa eu contar, então. É horrível. Então tá, vou contar uma piada. Então vamos lá. Duas bichas do baile funk dançando calmamente, quando de repente rola uma briga. Aí todos param de dançar, uma bicha olha pra outra e diz: a bala, bicha! A bala, bicha! Aí já viu, né? A bala, bicha! Ela começou a soltar a franca, liberar geral, aquela coisa toda, e a outra bicha grita: não, a bala, bicha! A bala, a bala! Pum! E a bicha morreu. Cara, eu achei umas fotos aqui que é sem comentários. Tem uma que é de uma logo de propaganda de um novo hit, né? Aí tá lá, MC Biju, Dança do Calango. Tem um cara fantasiado, parecendo um Power Ranger verde água, imitando um calango do lado. Não tô zoando. Tem até telefone de contato. O novo Power Ranger. Ah, cara, mais um funk que eu achei aqui de vídeos editados. Quem não conheceu o funk do Sanduíche? Nossa. Sanduíche Ishi? Sanduíche Ishi. Foi hit do YouTube. Nossa, cara, mas... Eu acho que só não ganhou da Sônia. Do YouTube. Eu gosto do funk do Cacete de Agulha, você já viu? O Cacete de Agulha, mano. Piada ninguém falou do bonde do rolê. Bonde do rolê, fala então. Sem comentário sobre as músicas, as letras. Bonde do rolê. Eu não conheço, eu não conheço. Ah, então vamos citar. Declama aí, Fabrício. Procura o funk da Esfirra. Eu acho que esse é o... Funk da Esfirra. Então, do Office Boy. Ah, tem do Office Boy. Tem do James Bond. É tudo tem beleza. Tem o funk da Esfirra. Vamos lá, meus queridos ouvintes. Funk da Esfirra. Tem pentelho, tem cabelo e até perna de barata. Tem aqui na Esfirra do rolê. Na Esfirra de presunto, até veio um dedo junto. Tem aqui na Esfirra do rolê. Tem mosca, tem mosca. Tem barata, tem barata. Tá mofada? Tá mofada. Essa Esfirra é uma parada. Tem mosca? Tem mosca. Tem barata? Tem barata. Tá mofada? Tá mofada. Essa Esfirra é uma graça. Olha a Esfirra. Olha o quibe e a coxinha. Ó, o quibe. Lembrei da quibe. Coça o saco. Amassa. Amassa. Recheia o frango. Esse é o incrível funk da Esfirra. Não é apelativo. Mas é nojento, cara. Agora pensa você comendo uma Esfirra dessa. Mas você comendo uma Esfirra, de repente chega um dedinho. Deixa eu te coçar, vai. Deixa eu te coçar. Só coçadinha, só coçadinha, vai. Vamos para, continuando ainda com o bonde do rolê, vamos para Office Boy. Ano inteiro trabalhando de Office Boy, para no final do ano pagar de Playboy. A galera toda junta, sem camisa e suada. No final do expediente, eu encontro a moçada. Boy Remix, hey, Boy Remix, hey, Boy Remix, hey, Boy Remix. Hey, você trouxe a linguiça, torresminho e farofa. A sensação é delícia, coisa muito gostosa. Embola o topete, só magia e sedução. A galera esfrega o pinto na dama da lotação. Dama da lotação, remix. A galera toda junta na união do grude. As potrancas salafrárias esbanjando saúde. Aqui dentro eu não ligo se tem gente com asas. Só encosta as cabecinhas que eu penso, ei, lá em casa. Boy Remix, hey, Boy Remix, hey, Boy Remix, hey, Boy Remix. Essa remix, última frase hey. Foi a melhor, cara. E aí, gatinha, só pra dizer que você é linda. Aqui dentro, só nós dois. Você é minha, toda minha. Ah, Paulinho, para, te amo, espanhola. Acabou, velho. Como assim? Isso é apelativo, cara. Essa aqui já piorou um pouquinho. Um pouquinho. É, né? Um pouquinho. Ai, compara essa com alguma da tática do barraco, dessas outras coisas. É pior. Eu não vou se declamar todas, mas temos os pérolas como Kainimin, Caldinho Knorr, Caminhão de Gás, Dança da Ventoinha, Jeremia, Jabuticaba, James Bond. James Bond deve ter sido a primeira banda de funk. Por isso que veio o bonde do Tigrão. Não, tem umas pérolas aqui que sem noção. Máquina de Ricota, Marina Gasolina, Melô do Roborock. Ó o Melô. Melô do Tabaco, Melô do Vitiligo, Rodô do Pirulito, Sol do Frango. Tapinha Nada e Tieta. Não, Tapinha Nada conhece, filho. Tapinha Nada é famosa, velho. Não, tu tem também. Tem algumas outras aqui que não vale a pena citar. Isso faz sucesso pra caramba fora do Brasil. Aqui não é muita gente que conhece. Tá, e por que vocês acham que o funk faz sucesso no Brasil? No não. Brasil? É, porque faz sucesso, vamos ser sinceros. Ah, porque... Vai falar que em toda festa que você não que vai... Não toca aquela de sainha lá. Eu acho que é bom pra dançar. Então, festa é pra dançar. Não é pra você ouvir música boa. Ou eu ouço na minha casa ou em show. Show mesmo. Mas festa é umas porcaria mesmo. A gente ouve pagode, ouve funk, ouve outras coisas. É, na festa você bebe um pouco e liga o foda-se, né? Não, nem sempre bebe, mas... Liga o foda-se mesmo assim. Mesmo assim. Já, eu acho assim, é meio difícil você falar por que o funk fez sucesso. É, fez sucesso porque é uma música... simples, assim, não é uma música com arranjos musicais e tal. É uma música da massa, né? É, uma música, é uma batida que aqui foi erotizada no nosso país, assim, no nosso país, falando só dele, foi erotizado, o funk é muito erotizado aqui e, tipo, serve pra, pras pessoas se sentirem bem dançando. Uma menina se sente bem dançando. Todo mundo se sente bem dançando. Uma menina que dança um funk, que fala, você fala assim, não, a menina dança muito. Ah, ela vai se sentir gostosa, ela vai se sentir cachorra. Ah, então por é isso, por isso que ela se sente bem e aí dança que nem uma cachorra. É, porque às vezes você vê aquelas desdentadas, tadinha, que se não dançasse bem, ia fazer o que da vida? Suicídio. Mas o funk não era erotizado só aqui. Funk ou funk, quando você falava isso lá nos Estados Unidos, era considerado indelicado falar. Porque, porque era uma música... Assim, é black music, né? Eu acho que é por isso. Era uma assim... dança, mas era uma dança que chegava a ser sensual, mas eu acho que não tinha tanto apelo quanto tem no nosso país. É, não chegava ao nosso ponto, mas já não era tudo bonitinho, certinho, igual todo mundo quer falar que o daqui é tudo mal feito e o de lá era lindo. É, também não é isso assim. É verdade. Pela década de 60, que foi a criação dele, onde os negros nos Estados Unidos já eram muito... Havia um preconceito muito grande com eles lá. Até hoje, né? Não, até hoje, claro. Pra eleger um presidente negro, demoraram muitos e muitos, muitos anos. Não, e tipo, no funk lá... É, igual a Mariana falou, quando você falava funk lá, já não era uma coisa muito boa. Até por causa de ser um preconceito contra negros, já que a música era, assim, era black, faz parte da black music, né? As origens do funk, jazz, blues, são músicas que começou black music. Entre os negros lá. É a black music, até o James Brown. Verdade. Just ran the clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. Vocês sabiam que teve CPI do funk? CPI do funk? O que, que ela analisava? Me fala. É o que? Sobre regulamentar os bailes funk lá. Não, sério. Eles foram porque tava recebendo muita denúncia de violência, de pornografia e não sei o que. E criaram uma CPI do funk. 99 mil. Enfia a mão no dinheiro. Tô te roubando. O funk do governo é o melhor. Enfia a mão no dinheiro. Os europeus lançaram um novo estilo de música que tá fazendo muito sucesso, assim, entre Sérvia, Eslovênia e Hungria, sabe? Esses países mais pobres, assim. Chama Turbo Folk, em relação ao folk, rock folk, né? Música Meu Deus! Folk. Não, cara. E tipo, é fusão de vários ritmos, batida eletrônica e sintetiza moderna. É um funk. Não, tem uma vertente do funk agora que tá fazendo... sucesso, teve até um concurso. É a música, eles estão chamando a música de Kuduro. Ah, eu sei qual que é. É, uma dança bem... Mas essa aí é da Angola. É, mas é, eu sei, não é da Europa. Mas até no programa da Record de manhã aí, tava tendo concurso de quem dançava melhor Kuduro. Nossa. Saía cada pérola, meu amigo. Era cada coisa linda. Não, porque tem uma música brasileira em relação ao Kuduro, você já ouviu? Aham, já. Mas o Kuduro é claramente influenciado pelo funk. É uma batida eletrônica com uma letra em cima, mas eu não sei se é pornográfico, porque eu nunca escutei nenhuma música. Mas... É, parece um funk acelerado, alguma definição rápida, assim. Ah, falando aqui sobre o funk gospel aqui, olha o que eu achei. Ela começou fazendo solos na igreja, até que o primo DJ botou uma pilha e MC Sabrina virou cantora. E gosta de cantar o amor. Michael Jackson, que também tem envolvimento com funk, né? Claro, influência, né, cara? É um divisor de águas na dança. Funk é cultura, não tem como você negar isso. Estavam querendo fazer uma lei, eu não lembro exatamente como que é, eu sou um desmemoriado desgramado. Mas era uma lei pra meio que eternizar o funk como estilo de música brasileira, sabe? Tipo samba? Tipo MPB. Aí eles pegaram, como MPB já é marcado música popular brasileira, é um estilo tipo, que tem um estilo brasileiro. Você comparar MPB com funk, uma pessoa que tem um bom, assim, sem querer puxar sardinha, mas uma pessoa que tem um bom senso, um MPB é muito mais bem trabalhado, muito mais bem influenciado. Mas você tem que ver o negócio de por quem que o MPB é escrito, né, cara? Não é pelo analfabeto. É, o MPB é escrito pelo cara que vai corrigir sua redação, né? É escrito pelo cara que corrige a redação do analfabeto, né? É, mas isso é verdade, mas assim, não, eu acho que não deixa de ser cultura. É, eu acho que assim, a formação da pessoa não vai influir na qualidade da letra, cara. Quantos MCs você conhece que tem ensino superior? Não, cara, eu não tô falando isso. Agora você vê, deixa eu ver, ó, algum cantor que saiu assim, tipo Carlinhos Brown. O cara saiu da favela e hoje o cara é famoso. James Brown foi assim. Carlinhos Brown, assim. Ah, então eu vou chamar alguém Brown, assim, vou sair da favela. Que sucesso. Então, alguém, seu tchau. Tchau, galera. Mariana. Então, tchau, galera. Bom, então, esse foi o primeiro podcast, foi só um teste, os outros provavelmente terão mais tempos. Teoricamente, claro, a palavra rege o mundo é teoricamente. E é isso então, galera, abraço. Um abraço.